Amados ouvintes, que o Senhor permita que vocês possam sempre estar em paz e que vocês mesmos permitam estar sempre buscando a face do Senhor, nosso Deus. Esse áudio se chama Absoluto ou Relativo? Eis-nos aqui estamos, como que caindo de paraquedas. Chega no momento em que penso eu, todas as pessoas se perguntam: que mundo é esse? Que existência é essa? O porquê das coisas? Muitos outros se atiram de forma infernal na conquista das coisas, sem freio, sem meditar, sem parar para refletir, sem nada. Mas a questão é absoluto ou relativo? Nós observamos dois tipos de comportamentos básicos em todo ser humano: aquele que busca os valores absolutos e aquele que relativiza todas as coisas. E isso tem a ver com livre-arbítrio e libertinagem. O livre-arbítrio, que nós não temos aqui de fato, é a liberdade de viver escolhendo as coisas, vivendo do jeito que tu queres viver, fazendo aquilo que tu queres fazer, tendo a total liberdade para conquistar, para viver, para voar, para se expandir, para seguir conforme a sua própria vontade. Mas por que que nós não temos livre-arbítrio aqui? O que nós temos aqui é libertinagem, que é o abuso da liberdade. Nós não temos o livre-arbítrio aqui simplesmente porque não foi determinado ao homem viver aqui desse jeito. Isso aqui é só uma etapa, é uma prova. O Senhor está provando os seus para ver se eles buscam esses valores relativos que levam à libertinagem, ou se eles de fato estão buscando valores absolutos, valores que não se perdem com o tempo. Um valor absoluto é um valor que foi colocado de forma perfeita, de forma que o tempo, ou as pessoas, ou as filosofias, qualquer motivo, seja o que for, não pode diminuir esse valor. O Senhor Deus colocou esses valores dentro de nós. Uma pessoa pode gostar de um esporte radical e a outra não. São atividades diferentes que as pessoas fazem para conseguir os valores absolutos. Por exemplo, uma pessoa pode conseguir alegria simplesmente estando numa roda de amigos. Já outra pessoa precisa de adrenalina, precisa de esportes radicais. São atividades que lhe proporcionam alegria. O sentimento de alegria é o mesmo, as atividades são diferentes. Até aí nós podemos dizer: o que é bom para mim pode não ser bom para ti. O que é alegria para mim pode não ser alegria para ti. Alegria para um pode ser sair vandalizando a cidade com um grupo de bandidos, com uma noite inteira em bebedeiras, em drogas, em festas que os criminosos participam. Alegria para outro pode ser uma roda de amigos, pode ser um encontro cristão, onde comem um pedaço de bolo, tomam um copo d'água e estudam a Bíblia Sagrada. As atividades são diferentes, mas o sentimento é o mesmo, o sentimento de alegria. As pessoas buscam, cada uma a seu modo, obter aquele valor absoluto. Alegria é alegria, todos querem ter alegria. Todos querem ter prazer. Todos querem buscar aquilo que é bom para si mesmos. Só que neste mundo foi determinado o quê? Ao homem viver uma só vez. Foi determinado um tempo. Esse tempo, ele permite que o homem tenha somente uma decisão importante: aceitar ou negar o Criador. O livre-arbítrio, por assim dizer, não existe aqui. Este plano é temporário, existe uma certa liberdade, que é maior para quem tem dinheiro, que é maior para quem conquista as coisas, mas a única coisa que importa aqui é decidir aceitar ou negar o Criador. Isso vai muito além da comunicação, muito além de tentar convencer. Nós pregadores, por exemplo, pregamos a palavra porque o Senhor ordenou. E quem aceitou o Senhor Jesus, escuta a palavra porque o Senhor ordenou. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós estamos apenas cumprindo, não estamos tentando provar nada para ninguém. E quem escuta e não crê e passa a crer, não é necessariamente pela habilidade do pregador, não. É pelo Espírito Santo que conduz a voz do pregador e sabe, muito além da nossa compreensão humana, que aqui e ali, num canto, numa esquina, em algum lugar, mais uma alma vai ser salva. Este áudio tem o nome de absoluto ou relativo. Isto significa que a humanidade inteira ela se divide em dois tipos de pessoas. Pessoas que buscam relativizar tudo e a todos. E pessoas que estão buscando valores absolutos, valores completos, valores permanentes. Pessoas que se perguntam: caí de paraquedas, agora eu percebi, vivi a vida inteira nesse mundo, aonde que isso vai chegar? Não sei de onde vim, não sei para onde vou, mas sei que tem algo errado. Pessoas que começam a ter dentro de si um chamado que o próprio Deus colocou, que as faz perceber algo está errado, não era para ser assim. Então essas pessoas com um pouco de humildade começam a prestar atenção e o Espírito do nosso Deus fala. Para quem não aceitou a Cristo, é a oportunidade, então, de aceitar. A partir daí, o Espírito Santo habita esta pessoa e ela tem os olhos de sua alma abertos. E ela começa a perceber cada vez mais que existem pessoas que buscam somente as coisas. São pessoas que conhecem o afeto, o carinho, mas não conhecem, de fato, o amor, o verdadeiro amor. Pessoas que vendem pessoas, pessoas que matam pessoas, pessoas que relativizam tudo. Os valores absolutos o Senhor Deus colocou dentro de nós. São muitos. Alguns deles são alegria, felicidade, fidelidade, amor. São valores absolutos. Por quê? Porque são valores que existem, são eternos, independentemente de opiniões, todos querem ter esses valores. Todos querem ter alegria, é o exemplo mais simples. Todos querem sentir amor. Todos querem ter alguém que seja fiel a eles mesmos. Algum tipo de companheirismo. São valores absolutos. Quando não se reconhece nada, apenas se relativiza as coisas. No nível mais baixo da existência, nós temos prazer e dor. E aí, então, nós vamos subindo no entendimento e passamos a perceber que há aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Subindo um pouco mais, nós percebemos que, de fato, existem bem e mal. Subindo um pouco mais, nós vamos entendendo que existe o livre-arbítrio e existe a libertinagem. Entendemos que neste mundo as pessoas não têm livre arbítrio. Elas têm uma certa liberdade para decidir entre dois senhores. E aqueles que fogem disso perdem essa liberdade mínima que têm e partem para a libertinagem. A libertinagem é relativizar todas as coisas, não reconhecer valores absolutos. A libertinagem é buscar as coisas pelas coisas. Se eu tiver que matar o meu melhor amigo para conseguir o que eu quero, assim será. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Eu tenho as minhas coisas, os meus prazeres estranhos. Só que tudo isso termina quando nós, então, sabemos que existe um acima de todos, o Senhor dos Senhores, que é o Absoluto. Nosso Deus, ele é perfeito. E nós o conhecemos também como o Absoluto, porque, sendo ele o Eterno, aquilo que ele estabeleceu é perfeito, está firmado, determinado de forma eterna. Não tem falha. Parece falho porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas se nós nos entregamos nas mãos deste Senhor, ele nos faz passar por todos esses processos desta vida dolorosa, que é a nossa via dolorosa. Deste viver doloroso, porque isto aqui não é vida, de fato. O Senhor nos faz passar por tudo isso para chegarmos ao livre-arbítrio, que é a glória, que é a liberdade, a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Muitos pensam que valores absolutos são coisas ruins, e em vez de prestarem atenção para entender do que se trata, rejeitam, bem logo com as filosofias humanas. Eu digo humanas porque a filosofia ela é boa, mas a ciência é boa, mas acontece que o homem, quando ele explora as áreas da ciência, ele explora só até onde ele quer. Quando ele recebe um convite de Deus, ele para. Que é o espírito do maligno velando os olhos da alma. Se o homem tiver um pingo de humildade, ele vai fazer o que os cristãos fizeram. Ele vai se aproximar desse Deus e esse Deus dá comprovações da existência dele. O Senhor Deus é Deus de sinais. No mínimo, o Espírito Santo passa a habitar em todo aquele que aceitou o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. E recebe o discernimento divino e passa a perceber o que antes não percebia. Acima de tudo, passa a perceber a presença do Senhor Deus, o Absoluto. Então, passa a ver que existem valores eternos. Passa a priorizar esses valores e não as coisas, que são de fato relativas. Quer ver outro exemplo? Como as coisas são relativas? Se nós voltarmos muitos anos atrás, milhares de anos atrás, nós nem sabemos direito como seria, mas a noção que nós temos são casas de barro, onde as pessoas colocavam os animais dentro das casas, onde o cheiro, a ventilação, a iluminação, a falta de utensílios modernos, a falta de conforto, tudo para nós seria terrivelmente desconfortável. Mas para eles era normal. Estão percebendo o que é relativizar as coisas? As coisas são de fato relativas, mas nós não podemos relativizar as pessoas. As coisas são relativas. E nós podemos relativizar ainda mais as coisas, mas não podemos relativizar as pessoas. Eu posso dizer, olha, eu gosto disso, tu gosta daquilo, um alimento é diferente, mas há limites para a relativização. Porque quando nós relativizamos as pessoas, quando nós começamos a dizer, olha, tu é importante para ele, mas para mim tu não é. Se alguém diz assim, olha, por mim tu pode morrer, mas o outro lá te protege, ele gosta de ti. Isto é relativizar. Quando Cristo diz assim, amar a todos, sem distinção, por quê? As pessoas não podem ser relativizadas. Fulano não pode ter mais valor só porque Beltrano gosta dele. Fulano não pode ter menos valor só porque Beltrano não gosta dele. A relativização é só para as coisas. porque as pessoas vêm do Senhor Deus, e o Senhor Deus é o absoluto. Estabeleceu valores absolutos, e as almas sabem disso. Então, o entendimento básico, a pessoa que age como um animal simples, ela não pensa em nada. O que acontece é que ela reage de acordo com prazer ou dor. Aquilo que é dor, o animal foge daquilo ou ataca. Aquilo que é prazer, o animal busca por instinto. Sentiu que uma pessoa deu carinho, o animal se aproxima daquela pessoa. Sentiu que uma pessoa provocou dor, assustou o bicho, bateu no bicho, o bicho foge. Prazer ou dor são coisas da carne ainda. Claro, o teu corpo, nós estamos usando esse corpo que sente prazer ou dor. Por instinto, até nós saímos correndo quando vem uma pedra, alguma coisa que vai te provocar dor. Mas isso é o básico. Subindo no entendimento, nós temos coisas boas ou ruins. Então, nós passamos a pensar, olha, vai ser cansativo trabalhar aqui, né? Mas isso não me dá prazer agora, mas é bom para mim, eu vou ter um bom salário. Então, eu faço essa jornada longa de trabalho e tudo. Então, num nível acima do bom ou ruim, quando eu penso naquilo que é bom para mim, eu sou capaz de não ter prazer por um longo tempo, economizando, me preparando, estudando, trabalhando muito. Eu subi um pouco mais no entendimento. Bom ou ruim? Se eu vejo que algo é ruim para mim, então, embaixo no prazer ou dor, eu não pego o prazer. Se eu fico só no prazer ou dor, eu vejo, ah, isso é gostoso, eu vou fazer. Sem entendimento nenhum. Mas quando eu subir, bom ou ruim, eu vejo assim, se isso é ruim, não me interessa se é prazer. Eu não vou pegar isso para mim, é ruim. Então, na base tem prazer e dor, mas o nível de cima manda no nível de baixo. O nível de cima, bom ou ruim, manda. Se eu vejo que uma coisa é boa para mim, ainda que me provoque alguma dor, eu vou fazer aquilo. E se eu vejo que algo é ruim para mim, ainda que me dê prazer, eu não vou fazer aquilo, porque vai ser ruim para mim. Só que o Senhor Deus nos coloca que nós temos que ter mais entendimento ainda na alma. É um entendimento que é na alma. Na alma. O Senhor Deus está vendo o que a alma faz, a intenção da alma. Mesmo quem nunca aprendeu nada, o Senhor Deus olha na alma se aquela pessoa é boa ou má. Aí vem a noção de bem ou mal. Então, na base, nós temos prazer ou dor. Nós entendemos o que é prazer ou dor. Subindo, temos bom ou ruim. Subindo mais ainda, nós temos bem ou mal. Quando se tem o entendimento de que existe este Senhor, o nosso Criador, que enviou o próprio Filho Jesus para nos salvar, então nós sabemos que existe o bem e o mal. Nós sabemos que existe a glória, a vida eterna e abundante. Em breve, nós não vivemos muito aqui. Existe esta vida gloriosa e existe a condenação que começa no inferno. Sim, existem o bem e o mal. Mais do que isso, acima do bem e do mal, existe um Senhor, que é o Criador, que está determinando o destino de cada um, dependendo da pessoa, se ela prefere por bem ou por mal. Quando nós chegamos a este entendimento, nós não priorizamos mais prazer ou dor. Nossas decisões não ficam em prazer ou dor. Também não ficam no bom ou ruim. Elas ficam, acima de tudo, na consciência de saber que existe bem ou mal. Então, se algo é mal para mim, por mais bom que pareça ser no momento, por mais prazer que me dê, eu não vou querer. Mas se algo é para o meu bem, só o Senhor Deus o sabe, por isso Nós damos graças, nós damos glórias a Deus por tudo que Ele tem nos providenciado, porque sabemos o nosso destino. Jó sabia muito bem. Então, nós sabemos que o nosso Senhor, nós que aceitamos a Cristo Jesus, o Filho de Deus, agora temos o mesmo Pai. Sabemos que este Senhor nos olha de perto e damos glórias a Deus só pela graça, só por termos aceito o Filho de Deus. Sabemos então que para nós tudo vem por bem. A palavra diz: quem que vai endireitar o que o Senhor Deus fez torto? Isso quer dizer o quê? Que para nós que somos pecadores, parece que o Senhor Deus fez tudo torto, mas não. Tem o plano dele e nós somos guiados por este plano para chegarmos à glória. Somos guiados pelas curvas da vida. Sabemos que o Senhor Deus está fazendo o bem para nós que cremos. Então, nós precisamos manter esse entendimento espiritual para que quando aconteçam as coisas inferiores, por que inferiores? Porque são temporárias. Ninguém é masoquista, ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de coisas precárias. Ainda que eu não sinta dor, morar numa casinha pobre, sozinho, ainda que eu esteja comendo uma farofa e tenha uma rede e não esteja sentindo dor, ninguém gosta disso. Nós queremos a perfeição, nós queremos riquezas, nós queremos pessoas, queremos a vida verdadeira. E isso é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos no entendimento de bem ou mal, nós fizemos a escolha pelo bem. Nós aceitamos o Senhor Jesus. Quando as coisas boas ou ruins acontecem, nós sabemos que é tudo para o nosso bem. Situações boas ou situações ruins. E quando o prazer acontece ou a dor, nós sabemos que temos que fazer tudo com a fé no Senhor Jesus, com a certeza de estar fazendo em Cristo. Até o prazer, se não tiver certeza de que aquilo é permitido, a palavra diz para não fazer. Até o prazer nós podemos negar. Até a dor nós podemos aceitar, porque é tolice não aceitar a dor. Ninguém pede a dor. Quando ela acontece, acontece. Melhor é aceitar no nome do Senhor Jesus. A palavra até diz que padecer por Cristo, isso daí é uma permissão concedida para nós. É glória, é honra. Isto é maravilhoso aos olhos do nosso Deus. Aquele que padece e não desiste do Senhor Jesus. Então, na base do entendimento é prazer ou dor. Quem sente dor diz, ai, tira a mão, sai correndo, foge. Quem sente prazer, vai atrás. Mas se não tiver mais entendimento nenhum, vai fugindo de tudo que parece dor e não cresce. E vai abraçando tudo que parece prazer e acaba na perdição total. Vai para o inferno, vai para a condenação. Porque é isso que esse mundo faz. Esse mundo oferece dor para uns e prazer para outros, para enganar. Subindo no entendimento, nós temos coisas boas ou ruins. Nem tudo que é bom é o bem, e nem tudo que é ruim é o mal. Subindo no entendimento, se nós ficarmos com o entendimento maior de que bem e mal existem, basta ficar nos pés do Senhor Jesus, se apegar à pessoa do Senhor Jesus, e ali nós receberemos todo o bem necessário para trilharmos este caminho de verdade, de vida eterna e abundante. Voltando ao tema deste áudio, absoluto ou relativo? Os dois. Esse é o grande engano. Uns tentam relativizar tudo, outros dizem que não tem verdade absoluta. O que é verdade para mim pode não ser verdade para ti. Grande engano. Mentira, porque alegria é verdade para todos. Todos querem alegria. Até aquela pessoa que entrou de tal forma no pecado que se tornou masoquista, que não sente mais alegria, É porque o espírito do maligno abraçou aquela pessoa de tal forma que ela virou treva. Uma pessoa assim na idade avançada e tudo pode acontecer não sentir mais alegria. Mas eu digo a pessoa que desde cedo abraçou as trevas, por livre e espontânea vontade, negou um sentimento tão nobre que é a alegria, outro sentimento nobre que é a compaixão, a felicidade, o companheirismo, e assim vai. Existem os valores absolutos e existem os valores relativos. E quem estabeleceu esses valores foi o Absoluto, o Senhor Deus. Existe o Senhor dos Senhores. Existe o Criador com seus valores absolutos. A prioridade, então, é o primeiro e segundo maiores mandamentos: amar a Deus e amar o teu semelhante. Porque em Deus, no Senhor, nós temos os valores absolutos. E no nosso semelhante também temos os valores absolutos criados pelo nosso Deus, concedidos para nós. Quem abraça, recebe um abraço. Quem ama, é amado. São os valores maiores. Muito maior do que apreciar uma coisa, uma bebida, um alimento, um carro, as coisas. Muito maior é ter a presença do semelhante. Essa introdução, ela não fala propriamente de absoluto ou relativo. Ela fala do entendimento que vem disso. O absoluto, que é o Senhor Deus, ele fez em perfeição as coisas. E nós não podemos relativizar a vontade do Senhor Deus. É lá que nós teremos o livre arbítrio. É lá que nós teremos a verdadeira liberdade. É lá que nós teremos somente o bem, somente coisas boas, somente prazer, porque até os nossos corpos serão glorificados. Nós sabemos então que o Senhor é o absoluto, mas não é um tirano, ele é o absoluto e é perfeito, é o eterno. Vem de eternidade em eternidade, o que ele estabelece é simplesmente perfeito. Nós estudamos a sua palavra, temos como exemplo a sua palavra e entendemos o que significa, por exemplo, a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, em resumo, é quando nós sabemos da verdade, mas buscamos fugir da verdade. Esse problema ocorre porque nós associamos a verdade com algum problema imaginário. Porque a situação é complexa, mas a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, diz que é bem simples, basta segui-lo. Nós receberemos já de início comprovações. Eu recebi muitas comprovações. E acima de tudo, o sinal maior é o Espírito Santo habitando dentro da pessoa. Sentir a presença desse Deus maravilhoso. Saber que a promessa de vida eterna e abundante já está consumada. Cristo na cruz disse: está consumado. A obra de Cristo está realizada. Todo aquele que nele crê tem essa vida eterna e abundante. E então, nós que sabemos disso, não é um conto de fadas, nós sabemos, nós recebemos. E convidamos a todas as pessoas para experimentarem, porque este Deus responde, este Deus envia sinais. Este Deus faz saber que Ele é o Senhor, não se esconde. Ele está no oculto justamente para aqueles que são arrogantes, para aqueles que não têm humildade, para aqueles que relativizam tudo, para aqueles que menosprezam, não possam encontrá-lo, porque não há lugar para eles no céu. É simples assim. E a proposta é tão simples que todo aquele que tiver humildade bater nessa porta de salvação, a palavra diz que essa porta se abre. Todo aquele que pedir entendimento recebe. Este Deus não se esconde. Ele tem o plano dele, está aparentemente oculto, mas de fato nós dizemos que ele está oculto, mas até isso é aparentemente, porque todo aquele que clama e pede, este Deus envia sinais. Este Deus mostra a sua presença através do Espírito Santo. Este Deus envia até anjos. Quando nós sabemos que este Deus existe, então nós não relativizamos mais tudo. Não, nós vamos buscar a vontade deste Senhor para saber o que é relativo e o que não é. A começar pela sua própria vontade, que não é relativa. Não se pode relativizar a vontade do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Pai das luzes, o Criador. A sua vontade é eterna, é perfeita, é estabelecida, firme, absoluta. Não se pode relativizar a vontade do Criador. Quando nós sabemos que este Senhor existe, sabemos que Ele é Deus, que Ele é perfeito. É estultícia querer fugir disso, querer relativizar isso, porque Ele mesmo estabeleceu coisas relativas, estabeleceu coisas prazerosas, é vida eterna e abundante. Mas, como exemplo, nós vamos observar o que é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, em resumo, é quando as pessoas, sabendo da verdade, elas buscam fugir da verdade. Elas buscam mergulhar mais ainda no pecado para esquecer da verdade. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Deus é perfeito. Ninguém será condenado sem merecer. Tem que fazer muita força para ser mau, para ir para o inferno. Tem que fazer muita força mesmo para negar este Deus maravilhoso. Ainda assim, algumas pessoas fogem. E isso nós conhecemos como a doutrina de Balaão. O que? Eu fugir? Não. Esta complexidade toda que afasta uma pessoa do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus nos diz que este Deus é perfeito. Ninguém será condenado sem motivo certo, sem merecer. A palavra do Senhor Deus nos dá a entender e nos ensina que Ele espiritualmente conversa com todas as almas. Se nós vamos pregar, se nós vamos levar a palavra, só vai ouvir a palavra aqueles que o Espírito Santo permitir. O Espírito Santo que habita em nós já prepara a ministração para determinadas pessoas ouvirem e outras serão insensíveis. É separação, joio do trigo, é uma colheita. E nisso nós temos a doutrina de Balaão. Temos aquelas pessoas que sabem da verdade, porque a palavra do Senhor diz que esta comunicação espiritual faz com que todos saibam da verdade, que é o Senhor Deus. Todas as almas sabem que o Criador existe. Por isso que dizer não para o Filho do Criador é condenação. Não é falta de explicação, não é um pregador chato que grita numa esquina. E sim, tem irmãos nossos que acabam errando, dependendo do país, das leis, não se pode fazer aquilo é considerado baderna. Mas não é isso. Não é um tipo de pessoa fedida, não é um pobre, um rico, não é um que agora que crê no Senhor Jesus, o mundo vê de uma maneira diferente, né? Não gosta mais daquela pessoa. Não é falta de entendimento, não. A comunicação é espiritual, as pessoas sabem. Pessoas que sabem da verdade. Então, quando a palavra vem, se vem explicada por um pregador que não sabe português nada, o Senhor Deus colocou aquela pessoa simples. Vai alcançar pessoas simples? O poder do Senhor Deus faz com que a palavra chegue nas pessoas que têm que chegar. Porque todos sabem da verdade. Quem estudar a palavra do Senhor Deus entende, Ele é perfeito. Entende que ninguém vai ser condenado sem merecer. Entende que não depende de nós, não é por obras. Entende que é o Senhor Deus que conduz a palavra. Nós apenas nos entregamos. Entende, então, que minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que o Cristo quer dizer é que Ele lançou a voz dEle. E as ovelhas que são de Cristo vão ouvir. É um filtro imenso, complexo, que passa por parábolas, que passa por histórias que a Bíblia conta, que passa por épocas, costumes, tipos de pessoas, pessoas com mais conhecimento, pessoas com menos conhecimento. O Senhor Deus usa tudo para concluir o seu propósito. A doutrina de Balaão nós vamos entender melhor lendo algumas passagens bíblicas. Mas, em resumo, é a pessoa que sabe da verdade, mas foge da verdade. Como se faz para fugir de uma verdade tão maravilhosa? É simples. Nós sabemos que tem um maligno. Ele fica ali colocando todo tipo de prazer imediato, conforme eu coloquei para vocês. A primeira percepção do homem carnal é prazer ou dor. O maligno oferece todo tipo de prazer para aqueles que não foram salvos ainda. Uma pessoa envolta em conforto da carne, as coisas que dão prazer para a carne, ela não vai se mover para ler uma linha da Bíblia Sagrada. Ela não vai se dignar a prestar 5 minutos de atenção para um pregador. Eu fui assim. Muitos pregadores, muitos pastores, missionários. Eu dou testemunho que até muitos irmãos não creem, parte do testemunho que eu falo. Vieram até crianças de colo, tomadas pelo sobrenatural. Crianças de colo, uma veio da parte do Senhor Deus. Eu não vou dizer a mensagem que ela veio me trazer. Criança de 3 meses, tomadas. Uma alma que é uma criança de 3 meses tomada pelo Senhor Deus para me dar uma mensagem. Vieram demônios. Vieram pessoas com demônios, demônios em espírito. Me ensinaram coisas que não era para eu aprender. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, pararam os demônios e agora até um anjo da parte do Senhor Jesus desceu para falar comigo. Nas pregações eu menciono. Mas não tenho ainda o testemunho completo para todos. Sim, por mais ou menos 1 minuto, um anjo veio me dizer que eu estava em pecado. Não tem mais ou menos, não tem relativismo. Ou tu crês, ou tu não crês. Este Senhor é bom, é perfeito, é agradável, quer te dar vida eterna e abundante. E eu estava com pensamentos relativos, de boa, passeando, à toa. E desce um anjo do Senhor para dizer: não, não, não, não, desse jeito tu não vai subir. A palavra diz: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Porque o homem não foi feito para ser uma criatura comum. Foi feito para ser a imagem e semelhança do Senhor Deus. Não há nada de relativo nisso. Foi feito para refletir os valores do absoluto. Foi feito para ter esta vida eterna e abundante. É tão grande o plano do Senhor Deus que, se nós não tivermos um pingo de humildade, assusta. Aí nós ficamos na base do entendimento, que é prazer ou dor. A pessoa foge, eu não quero saber disso. Assim foi comigo a vida inteira. Eu dou testemunho. Muito mais coisas aconteceram. Até um anjo da parte do nosso Senhor Jesus, o Cristo, veio a mim para me corrigir. Porque eu passei a vida inteira: olha, estou com medo disso, foge, pensa naquilo, estuda, pensa só naquilo que eu quero, apaga da mente, não penso naquilo. É a força da psicologia humana, da carne. É a mecânica do pensamento do ser humano. A base é prazer ou dor. Sente prazer, eu quero. Se isso te dá prazer, faz. Não interessa se vai ferir alguém, se não vai ferir. Está te dando prazer? Não, não te dá prazer? Tem que fazer. Isso está te dando dor, rejeita. Também não interessa se vai ferir alguém, rejeita essa pessoa, rejeita essa coisa, rejeita seja o que for. É a base do entendimento. É agir como um animal. Mas conforme nós estamos colocando, até para quem ainda não entende a fé cristã, quem aceita o Filho do Criador, Jesus, é a fé mais simples que existe. O Espírito Santo vem, habita e diz: não é assim. Basta crer no seu Jesus que ele vai te mostrando o verdadeiro valor, que é amor. E quem recebe isso, quem recebe este ensinamento do Senhor Jesus, tem a vida eterna, porque crê no Senhor Jesus. Ficar só no prazer ou na dor não adianta. Um dia não vai ter mais prazer. Foi ordenado ao homem viver uma só vez. Subindo um pouco mais no entendimento, nós temos aquilo que é bom para ti ou aquilo que é ruim para ti. Nós podemos fazer coisas dolorosas sabendo que é bom, trabalhar longas jornadas. Ou podemos rejeitar coisas prazerosas por sabermos que são ruins para nós. Mas tudo isso, o nosso Deus, ele quer que nós tenhamos somente prazer, somente coisas boas e vivamos somente dentro do bem. Por isso Cristo foi preparar moradas no paraíso, no céu. Aqueles que morrem em Cristo vão para o paraíso, há interpretações aí, eu creio assim, vão primeiro para o paraíso e depois vão para o céu. Aqueles que morrem negando a Cristo vão para uma região temporária também, mas não é o paraíso, é o inferno. E depois não vão para o céu, vão para o lago de fogo. A palavra diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Uma notícia dura de receber, mas é a verdade. Nós que cremos, sabemos o que vimos, ouvimos, vivemos. Até um anjo do Senhor desceu para falar comigo. Quem não observa o que está acontecendo no mundo, o que sempre aconteceu, existe o bem e o mal. E o Senhor Deus fez assim. Foi ordenado viver uma só vez, depois vem o fim. Muitas pessoas vão pela doutrina de Balaão. E aí nós temos aí, criando filosofias, modos de viver, ceifando toda a verdade, dando as costas para o Senhor Deus, negando a verdade, apesar de saberem a verdade. O exemplo mais claro é entre os irmãos em Cristo. Os ímpios, que são aqueles que fazem todo tipo de maldade, a Bíblia diz que eles sabem da existência desse Criador e estão negando. Mas o exemplo mais claro de vermos é quando nós observamos muitos que estão em denominações que dizem que estão seguindo o Senhor Jesus, mas estão fazendo todo tipo de doutrina que não é a doutrina de Cristo, é a doutrina de Balaão. É a doutrina daquele que sabe o que o Senhor Deus quer, é uma fé simples, mas fazem o contrário. E eu confirmo, dou testemunho, um anjo da parte do Senhor Jesus desceu. Não se pode relativizar, não se pode desfazer, não se pode fugir da vontade do Criador. Sendo perfeito, não é somente melhor aceitar, é perfeito, é tudo de bom. Apocalipse 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quem ainda não está no Senhor Jesus pode não conhecer, mas Balaão era um profeta, era considerado um profeta, porque o Senhor Deus falava diretamente com ele. Só que é daí que surgiu o termo a doutrina de Balaão, porque ele, recebendo diretamente a ordem do Senhor Deus, ia com más intenções para contrariar essas ordens. Nós vamos ler alguns textos de Números 22, mas Apocalipse 2,14 afirma isso, que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços, enganos. Balaão, então, sendo profeta, ensinava coisas que não agradavam o Senhor Deus, ou seja, o Senhor Deus mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra. Então, irmãos, O texto está em Números 22. Eu vou pulando bastante aqui só para nós termos entendimento e chegarmos na nossa situação atual. A nossa situação atual, como é que tem congregações cometendo todo tipo de loucura se o Senhor Deus não mandou fazer aquilo? É a fé mais simples que existe. Números 22, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe. Versículo 3. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. Foram acampar nas campinas, nas planícies de Moabe, e Moabe temeu, viu aquele povo. Versículo 4 diz, mostra Moabe ali preocupado, dizendo, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Moabe estava preocupado porque os filhos de Israel vieram acampar nas planícies ao redor deles, eram numerosos, um povo grande, e ele pensa, esse povo grande vai precisar de alimentação, vai precisar de tudo, vai devorar a nossa cidade. Vai devorar a nossa nação. Vai devorar tudo ao redor de nós. Naquele tempo, Balaque era rei dos Moabitas. Balaque enviou mensageiros a Balaão, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. O pedido é o seguinte, vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então vejam, Balaque sabia que Balaão era profeta, sabia que a quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Ele veio pedir a Balaão que amaldiçoasse aquele povo, o povo de Israel, que agora estava acampado ali naquelas planícies. Mas isso era contra a vontade do Senhor, porque o povo de Israel já era abençoado pelo próprio Criador. Então Balaão pede um prazo de uma noite, e nesta noite o Senhor Deus disse a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Ou seja, o Senhor Deus abençoou este povo, não pode ser amaldiçoado. Números 22, 3 diz que Balaão levantou-se pela manhã e disse, deu a resposta para Balaque, olha, voltem, porque o Senhor não quer que eu vá com vocês. Mas Balaque, então, tenta novamente convencer Balaão. Ele envia mais príncipes. Pessoas agora mais honradas foram para Balaão, fizeram novamente o pedido e agora dizem que vão honrar Balaão. Vão dar presentes, riquezas, vão fazer tudo o que ele disser. Balaão agora fica tentado. Olha só a índole. Ele, sendo profeta, já recebeu uma ordem do Senhor para não amaldiçoar Israel. E agora Balaão fica tentado a cumprir o pedido de Balaque. Números 22, versículo 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Olha aí, ó, o Senhor Deus já sabia que eles viriam insistir. O Senhor Deus sabe o que acontece em todos os tempos e sabe das intenções. Ali o Senhor Deus já sabia que Balaão estava com más intenções. Por isso ele disse, se aqueles homens tiverem chamar, olha, o Senhor já sabia que eles viriam novamente. Levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. O Senhor sabia também que Balaão estava com más intenções, que não era um profeta digno do Senhor. Então agora eu vou pular todos os textos. Quem não conhece a história, leia Números 22. ocorre que é um profeta do Senhor, teimoso, vai com más intenções fazer aquilo que o Senhor Deus não quis que ele fizesse. Ele, sendo profeta, sabia do que tinha que ser feito e foi fazer o contrário. E aí nós chegamos em Números 22, versículos 28 ao 31, que eu vou ler, para nós chegarmos também ao entendimento do que é a doutrina de Balaão e como isso se aplica e o que acontece com a gente nos dias de hoje e o que aconteceu em todos os tempos. Como o Senhor Deus trata as pessoas, com misericórdia até. Ele era profeta com amor, com longanimidade, mas até que chega uma hora em que coisas sobrenaturais acontecem. Até que chega uma hora em que o Senhor Deus, ele providencia coisas que nós nem esperávamos que poderiam acontecer. Números 22, versículo 28. O Senhor abriu a boca da jumenta. O que que acontece aqui? Balaão foi fazer o que não era para fazer, né? O Senhor Deus viu no coração dele que ele foi, mas ele não estava pensando em fazer aquilo que o Senhor Deus determinou. Então, no caminho, resumindo, por três vezes, o Senhor Deus colocou um anjo na frente da jumenta. Balaão estava andando em cima de uma jumenta. E a jumenta, o animal, percebeu a presença do anjo e parou por três vezes. E cada vez que a jumenta parava, Balaão batia na jumenta. Aí nós chegamos no versículo 28 que diz: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas três vezes? Para os irmãos, eu não preciso explicar nada, mas para quem não é da fé ainda, entenda, essa é a fé mais simples que existe, mas sim, este Deus existe, este Senhor existe, e eu dou testemunho, até um anjo desceu do céu, do terceiro céu, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, e veio falar comigo. Eu vou ler então o texto direto. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu que me espancaste estas três vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aqui, o que nós já sabemos é que Balaão não via o anjo aparecendo. A jumenta, por três vezes, percebeu a presença daquele anjo e tentou se desviar. E cada vez que ela se desviava, Balaão percebia, não prestava atenção, estava com as suas más intenções, estava na carnalidade. Chegava a não perceber a presença do anjo. Se irou com a jumenta por três vezes. A situação é tão simples, parece complicada, mas ela é tão simples, que ela mostra esse Deus maravilhoso que conduz as pessoas, conduz, conduz, conduz, e se as pessoas teimam, chega num ponto em que esta pessoa que teima vai estar numa situação que quem ouve não acredita. Se nós lemos os versículos 28 ao 31, como eu li agora, e não lermos toda a Bíblia, não digo toda, mas não buscarmos com inocência, com um pouquinho só de humildade, nós não teríamos condições de receber o Espírito Santo e dizer que é verdade? Não teríamos condições, muitos de nós, de recebermos sinais? Eu recebi sinais. Até um anjo veio falar comigo. Então, se nós simplesmente lemos esse texto, parece ridículo. Uma jumenta falando. Mas o que é mais ridículo, isso ou as maravilhas que o homem faz? Se alguém contasse, o outro ia dizer: isso é ridículo, o homem não pode fazer isso. É a mesma coisa, é apenas uma questão de que alguns viveram essas coisas e contam para os outros. Eu vivi este momento e dou testemunho. Um anjo do Senhor veio, falou comigo mais ou menos 1 minuto para me corrigir. Então, irmãos, especialmente os que não estão em Cristo ainda, não há nada de absurdo nesse texto. A Bíblia Sagrada é a verdade, principalmente porque aquele que ainda não crê pode se aproximar desta palavra e o Espírito Santo vai se aproximar até o momento em que tu vais dizer: eu creio. Balaão, com más intenções, chegou no momento em que ele se vê numa situação que nem ele mesmo percebeu. Ele estava subindo tanto no mau relacionamento com o Senhor Deus, e era tão amado pelo Senhor Deus que chegou ao ponto de ser tratado assim, com misericórdia. De ser tratado assim, com um anjo falando com ele, e antes disso, uma jumenta falando com ele. Tudo pelo poder do Criador. O mesmo ocorreu comigo, a minha teimosia, sabendo da verdade. Desde os 4 anos de idade, eu comecei a ver coisas sobrenaturais, estudar sobre seitas, religiões, ciência do homem, ciência disso. O que eu vi de coisas sobrenaturais, eu sabia já há muito tempo que tem uma vida depois desta. Que não se pode fazer maldade. Não que eu tivesse buscado coisas ruins, mas eu passei a vida olhando as coisas do mundo, teimoso. Hoje eu digo: se alguém me chamar de jumento, eu penso em duas coisas. A primeira é irrelevante, mas eu penso: essa pessoa não sabe quem eu sou. É, isso é da carne, é o pecado, né? Não sabe o quanto eu estudei. Mas eu penso assim para me glorificar em Cristo, porque se alguém diz que eu creio no Senhor Jesus porque eu sou um jumento, não, tem até cientista que crê no Senhor Jesus. E cientista famoso aí, e até milionários. Mas a outra coisa que eu penso, se alguém, por acaso, ainda não aconteceu, mas eu pensaria: que elogio, prefiro ser um jumento. Ficou uma jumenta de Balaão. Que mesmo não sabendo tudo o que queria saber, mesmo tendo feito tantos cursos desde os 4 anos de idade, irmãos, estudando, aos 4 anos de idade aconteceram coisas em que a minha alma abriu os olhos e começou a observar, observar, observar, estudar tudo. E o único conhecimento relevante é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor Deus. Mas eu fui teimoso a vida inteira, mesmo sabendo de tudo. E vieram pastores, e vieram pregadores, vieram missionários. Aconteceu até de neném de colo me dar mensagem. E não é o que muitos pensam: ah, são todos iguais, tu está imaginando. Não, cidades que eu não conheci, o primeiro dia entrando numa cidade. E aí um pregador dizia: tem uma pessoa que assim falava toda a minha vida. Esta pessoa quer vir aqui, tem uma mensagem de Deus para ela. Eu não ia com medo. E eu já sabia da verdade que o bem e o mal existe. Já tive tantas experiências e tudo. E fugindo. É como se eu estivesse andando numa jumenta e dizendo: jumenta, vai para a esquerda. E a jumenta, e o Senhor Deus dando poder para a jumenta me levar para a direita, para parar, para não sei o quê. Tudo para eu não cair na condenação. Isso aconteceu, eu tenho um testemunho longo. Por muitas vezes o Senhor Deus me livrou da morte, até o dia em que eu aceitasse o Filho dele, Jesus, o Cristo. Por muitas vezes eu percebi a presença de demônios e a presença de uma força sobrenatural me salvando. até o dia em que depois, mesmo depois de ter aceito o Senhor Jesus, eu ainda estava muito parecido com Balaão. Sabendo da verdade, a minha mente estava vagando, precisa do testemunho mais longo para explicar. Estava vagando em adoração ao mundo, pensando o que ia fazer. Quando me foi cancelado tudo, no meu caso, não é para ter adoração ao mundo, a mais nada. O que vier, virá. Nem emprego tenho. Se eu conseguir um trabalho, conseguirei. Mas não consigo porque eu não tenho forças, não tenho energia. Apesar de todo o meu estudo. Então, nesse dia, por eu ter sido pior do que uma jumenta, porque uma jumenta, como nós vimos, se o Senhor Deus dá poder, ela pode até falar e falar com sensatez, com lógica, e falar a verdade. Eu já sabia, com tantas coisas que eu estudei, com tantos missionários, pregadores tomados pelo Espírito Santo, até neném de colo veio falar comigo. Demônios, experiências que poucos na face da terra tiveram e não queiram ter. Aceitei o Senhor Jesus e agora tudo isso parou. Glórias a Deus. Mas nosso Deus é Deus de sinais. Eu recebo sinais também. Recebo revelações. E até um anjo desceu para falar comigo. Porque eu estava agindo pior do que uma jumenta. Então é isso que eu penso. Se alguém me chamar de jumento, glórias a Deus. É isso que eu quero. Eu sou aquele jumentinho que, olha, achava que sabia muito. Achava que fiz tantas coisas, tem um testemunho longo, mas nós não sabemos nada. Até que o Senhor Deus abre a minha boca para que eu fale a verdade, para que eu admita, para que eu pare. Eu estava indo em direção à perdição com as coisas que eu estudo, que eu buscava, que não sei o quê. Até um anjo do Senhor desceu para me parar, por amor, para dizer que eu estava indo para a condenação. Eu não ia subir para o reino dos céus. Eu não ia subir. Quer me chamar de jumento? Eu vou rir. Eu vou rir de alegria. Então, está aí Números 22, versículos 28 ao 31. Se fosse só isso, mas nós temos toda a maravilhosa palavra do Senhor, mostrando que não tem nada de absurdo. Absurdo é não saber que este mundo tem um príncipe que é do mal e faz tudo para que não percebam que ele existe. Este príncipe, ele domina as pessoas justamente entrando nas pessoas com o seu espírito. As pessoas pensam que estão agindo por vontade própria, mas não, elas estão se deixando levar. Vejam, Balaão era profeta, recebeu diretamente do Criador ordens e descumpriu. Se nós não analisarmos direito o texto, tem pessoas que não encontram direito onde está o descumprimento de Balaão. Ele descumpriu, o Senhor Deus olhava no coração dele, sabia das más intenções. Até o momento em que o Senhor Deus abre a boca da jumenta que começa a falar com ele. As intenções, aquilo que o animal sente, sente dor. Tudo que o animal sente, ele conseguiu agora se expressar com palavras para Balaão. É como eu digo, cristão, que é cristão, não está tentando provar nada a ninguém, ele cumpre. Um anjo do Senhor veio acima das pessoas, flutuando, se materializou, apareceu para mim em carne. Mais ou menos um minuto se comunicou comigo. Absurdo é uma pessoa ficar enganada pelo maligno, porque todas na face da terra já estão envoltos de coisas fantásticas e tudo, e dizem que é normal. E aí, quando aparece algo fantástico da parte do Senhor Deus, muitos negam, dizem que é impossível. Impossível de crer seria ver as pessoas que não aceitam um simples convite de ler a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, pelo menos, só para começar, fazer uma oração simples e pedir para esse Deus que mostre se Jesus é mesmo o Filho dele, o Salvador. E este Deus responde. Esse é o grande absurdo, um convite tão simples. E tudo isso acontece. O meu testemunho é verdadeiro, irmãos. Eu passei a ficar como Balaão. Até o dia em que eu me vi numa situação como Balaão se viu. Até o dia em que um anjo estava falando comigo e eu respondendo com naturalidade. Os versículos 28 ao 31 de Números 22 mostra Balaão não se deu por conta que já estava falando com uma jumenta. Não se deu por conta que o anjo apareceu 3 vezes impedindo ele de ir. Não se deu por conta muito antes disso que o Senhor Deus determinou uma coisa, mas ele foi no coração com outra vontade. Não se deu por conta que o Senhor é o Senhor, que ele sabe o que ele pensa. Ele foi, e o Senhor disse para ir, mas falar somente aquilo que o Senhor Deus determinasse. Ele foi com certeza com pensamentos diferentes. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Porque ele queria receber as recompensas de Balaque. Ele não estava nem aí para o povo Israel, que foi previamente abençoado pelo Senhor. Não poderia ser amaldiçoado este povo. Balaão queria somente pensar em sua carnalidade, em termos de prazer ou de dor, ou em termos daquilo que é bom ou ruim para mim, esquecendo-se que o bem e o mal existem. Que o bem e o mal existem são muito mais complexos do que sequer possamos imaginar. Tão complexos que eis aqui alguém que vos fala e muitos que escutam não crerão. Hoje eu leio essa história. É simples, é fácil, não tem objeção nenhuma, não duvido de nada disso e não faço isso para ser de bom coração. Para ser da paz, para ser de Cristo, não faço isso por isso não. Porque primeiro eu já fiz tudo por Cristo e faço tudo por Cristo. Eu aceitei a Cristo e essa é a nossa regra. Mas eu não faço isso na estultícia, na ignorância, porque a palavra diz que tem que ser tudo por Cristo, então eu aceito. Não, Cristo não quer isso. O próprio Cristo não quis que nós sejamos pessoas que sofrem. Ele mesmo veio para nos salvar. Ele mesmo diz que enviou, e de fato enviou o Espírito Santo que habita em nós e nos dá discernimento. Quem não crê é só orar que o Espírito Santo fala alto, é uma força sobrenatural. Então eu não creio como um bobinho, a jumenta falou. Não, eu creio porque até um anjo do Senhor vos deu testemunho e falou comigo. Muito antes disso, desde os 4 anos de idade, é parte do meu testemunho, que eu não gravei ainda. Desde os 4 anos de idade, eu gravei para alguns, mas não gravei um completo ainda. Desde os 4 anos de idade, a minha alma esteve aflita, muito aflita. Fui ver isso depois. Por ver coisas que os outros não veem. Aí vão dizer, o cara é pneu, né? Até o dia em que eu vi que eu era cientista mesmo. Cientista é assim, ó. Gosta de fazer ciência. Gosta de comprovar. Então, vou dizer o seguinte, olha. Aquele que não quer comprovar é que devia duvidar dele mesmo. Porque eu, como cientista e como cristão, como todo cristão, diz o que a palavra diz. Peça para este Senhor. E ele vai te dar comprovações. O Espírito Santo virá habitar em ti. Creia no Filho de Deus e tu serás salvo. Tu serás salvo, receberás a vida eterna. Peça. Não são todos, mas algumas pessoas o Senhor Deus concedeu. É o propósito do Senhor. A mim o Senhor Deus concedeu ver que existe vida depois dessa primeira morte. Me concedeu ver que as almas são imortais, que os demônios existem, tudo isso antes de aceitar o Senhor Jesus. Fenômenos paranormais. Onde que está a estultícia? A minha? Ou aquele que ouve, diz que não crê e não faz um teste tão simples para ver se é verdade? Faça, experimente estar na presença do Senhor. Ore um minuto por dia, leia 10 minutos a Bíblia Sagrada. E este Senhor maravilhoso virá a ti e dará comprovações, porque é do interesse do nosso Criador que todos sejam salvos. Mas tem que ter um pingo de humildade. Então eu vim a vida inteira como Balaão, sabendo da existência dos valores absolutos, sabendo que tem um em cima, muitos pregadores, pastores vieram me chamar, muita coisa sobrenatural, paranormal, muitas experiências, até o dia que eu aceitei. Só que eu continuava como Balaão, mesmo sabendo que Cristo é o Filho de Deus, o Verbo, Jesus. Eu ainda estava morno e com pensamentos pecaminosos. O maior pecado meu era o de adoração para o mundo, andando para lá e para cá, num dia, numa grande cidade, e querendo ainda me agarrar aos meus projetos, porque eu estudei tanto, eu ia ser milionário, mas agora não dá mais, por motivos que eu não posso dizer, não dá mais. O Senhor Deus já tinha me revelado que não. Como Balaão, eu querendo ir para o outro lado, esse foi meu maior pecado. E aí desce um anjo do Senhor. Ele já estava falando com uma jumenta sem nem mesmo perceber. Ah, amados irmãos e amigos que escutam, eu vos falo em verdade. Eu perdi tudo na vida, mas ganhei a salvação em Cristo Jesus e comigo aconteceu semelhante. Eu, sabendo da verdade, estava titubeando nos pensamentos. E quando eu fui vir, estava numa situação sem perceber de tão sobrenatural que é. Estava eu ali como se fosse normal. Assim como Balaão, de repente, já estava conversando com a jumenta, sem se dar por conta, por alguns momentos, ele não se deu por conta. Eu não estava me dando sequer por conta que era um anjo do Senhor. Ah, pregador, então teu testemunho é falso. Não. O que eu quero dizer é o seguinte: eu me dei por conta, antes mesmo daquele anjo se materializar em carne, eu havia percebido que ele estava ali. E aí ele se materializou por um minuto mais ou menos, mas eu agi como se não tivesse me dado por conta. Como se fosse comum falar com anjos, para nós não é. Não é. E eu não digo, eu falei com um anjo. Não, eu não faço nada. Eu não poderia se ele não viesse primeiro. Ele veio por amor, ordenado pelo próprio Senhor dos Senhores, pelo Pai e pelo Filho, que são um, por amor de mim. Claro, sempre digo, aí vão vir centenas de questões, por que eu, por que isso? Como Balaão estava conversando com a jumenta, que aquilo ali é um evento sobrenatural, é o Criador que abriu a boca da jumenta, também foi o Criador que enviou aquele anjo com todo poder, que veio descendo, de certo, batalhando, diz a Bíblia, entre demônios que tentaram impedir, porque a minha vida inteira foi recheada de demônios, eu tinha percepção de demônios e tudo. E de repente eu já estava ali conversando com o anjo e rindo. Eu passei um ano mais ou menos depois fugindo daquilo, aflito, porque a minha reação não foi de reverência. Adoração não, me curvar não. Mas a minha reação tinha que ser de respeito. Eu tinha que levantar as mãos e dizer: glórias a Deus, o Senhor Deus enviou um anjo. Eu tinha que me ajoelhar e entrar em santidade e buscar. Não. Eu passei mais um ano aflito ainda e acabei mais ainda vendo vídeos demais e coisas que não devia, adorando o mundo e nem pensando na Bíblia, quase um ano. Todas as pregações durante aquele ano é o Senhor Deus que colocou. Aliás, nós sabemos que é o Senhor Deus que coloca. Então, irmãos e amigos que escutam, é muito fácil dizer que isso é bobagem, mas querer comprovar, isso que é estultice, aquele que não quer comprovar. Um convite tão simples assim. E observem o que eu disse para vocês. Cristão não está tentando provar nada a ninguém. Ah, pregador, o que eu estou vendo é diferente. Tu está aí falando horas, meses, anos pregando. Tu quer provar? Não quero. Eu faço isso porque mais um dia eu tive vivo e o Senhor Deus ordenou e fiz. Não é, não estou tentando provar nada para ninguém. Eu digo, o que vocês escutam, quem não está em Cristo já escutou antes. Foi o Senhor que te colocou para escutar essa pregação. Muitos irmãos em Cristo também não escutam. Não escutam todas as pregações. Tem irmão em Cristo que quase não escutam pregações. Estão mesmo como que Balaão. Tem que buscar a face do Senhor. Então, isso que eu digo para vocês, especialmente quem não crê ainda. O Senhor Deus já te comunicou em espírito de que Ele existe. A Bíblia diz que toda a criação, tudo já é testemunho da existência do Criador. E quem lê com atenção, o Senhor Deus, ele se faz presente em espírito. É o que nós percebemos, não somente quem recebeu, como eu recebi a vida inteira, antes de aceitar o Senhor Jesus, todas essas coisas que vos falei e mais ainda, o Senhor Deus permitiu para que eu soubesse. O Senhor Deus abriu a boca da mula. Balaão agora percebe o anjo também. Então, no versículo 34, Balaão diz ao Senhor: Pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Aqui nesse texto nós temos a confirmação do que eu falei para vocês, né? O Senhor Deus já sabia das más intenções de Balaão, por isso enviou aquele anjo. A jumenta percebeu, parou 3 vezes. Ora, mas por que que o Senhor manda o Balaão ir e depois manda um anjo para impedir? Porque ele sabia das más intenções. Então, novamente, o anjo agora vem repetir a mensagem do Senhor. Vem dizer, vai-te com esses homens, é para ir. Mas por que que parou o Balaão, então, se é? Vai com esses, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Então, o Senhor sabia das más intenções. A intenção maligna que estava no coração de Balaão. Ele queria amaldiçoar a todo custo Israel para receber as recompensas de Balaque. Mas no versículo 34 é o que eu quero colocar para vocês. É a mensagem sutil ligada àquilo que eu falei para vocês. O Senhor Deus espiritualmente se comunica com todas as almas. Pregador, irmão, cristão, pastor, ninguém que crê no Senhor Jesus está tentando alguma coisa. Cristo não tenta nada. Cristo, ele e o Pai são um, ele é o absoluto, é o verbo do absoluto. Ele faz, ele determina e não tenta. Ele sabe que um irmão seria fraco, outro forte, outro isso, outro teria mais tempo, outro seria rico, o outro pobre. Se sai uma pregação, se eu falo, é porque falei. É porque o Espírito Santo me moveu. Não estou querendo tentar provar nada. E quem ouviu é porque foi chamado para ouvir a mensagem. Porque o Senhor Deus, ele fala para as almas, se comunica espiritualmente. Mesmo antes de escutar essa mensagem, o Senhor Deus foi lá e disse para ti: vai lá e escuta aquele pregador. Quando ele fala. Não estou dizendo, ah, a partir de agora todo mundo me escute sempre, sem falha. Ah, não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, especialmente aqueles que ainda não creem, se tu estás escutando essa mensagem, tenha certeza, o Senhor Deus te orientou em espírito para que quando viesse essa mensagem tu escutasse. E ele mesmo proporcionou, te colocou na frente dessa mensagem, não sei de que forma, que tu resolveste iniciar e escutar até o final. O versículo 34 mostra isso, mas de forma muito sutil. Muito sutil. Até não precisa considerar que seja isso. Mas quem lê a palavra entende isto também. Versículo 34, repetindo, então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Ah, claro, né? Apareceu aquele anjo na minha frente, o que, que eu vou dizer para ele? Eu até demorei mais ou menos um ano para clamar, chorar e dizer muitas vezes, pequei, perdoe-me. Pai, eu deveria ter dito na hora lá. Deveria ter dito, pequei, meu Senhor, perdoa-me, glórias a Ti, obrigado, graças a Ti, obrigado, Senhor, por enviar um anjo. Não, eu saí rindo, com um sorriso amarelo de culpado. Mas saí muito feliz, muito, eu me lembro, muito feliz, disparando. Mas quando cheguei no hotel, aí resolvi apagar aquilo, ignorar. Não fiz força nenhuma, meu pecado já tinha essa prática. O meu pecado de tantos anos, de ter visto tantas coisas, me acostumado, aí eu classifiquei aquele evento da vinda daquele anjo, da visita daquele anjo, como se fosse mais um paranormal, sobrenatural. É, irmãos, eu fiz esse pecado. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei. Claro, vai fazer o quê? Né? Por sorte, para mim, não fui impedido de caminhar nada. É o tempo certo que eu estava caminhando, mais ou menos um minuto, e eu não tinha nem permissão para me achegar naquele anjo. Foi diferente. Mas se aquele anjo parasse num beco na minha frente e não me deixasse andar mais, o que, que eu ia dizer? Eu ia dizer, pequei, perdoa-me. É. Porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. Um texto simples, aqui que está a parte sutil. É claro que ele vai dizer não sabia, ele estava no pecado dele, ignorando o Senhor Deus. Mas como que não sabia que o Senhor Deus ia fazer alguma coisa? O Senhor Deus falou diretamente para ele. E como que ele foi cumprir a ordem do Senhor Deus, pegou a jumenta, foi, mas foi com pensamentos pecaminosos, pensando na recompensa de Balaque. Como que ele não sabia que algo ia acontecer? Então, juntando os fatos, então o texto não coloca isso, mas lendo a Bíblia Sagrada, e vejam o que aconteceu comigo. Como que o Senhor Deus, determinando uma coisa, como que o Senhor Deus não fará cumprir a sua própria palavra? Para os ímpios, não quero provar nada. Glórias a Deus se um ímpio escute isso, o Espírito Santo o toque. E ele passe a crer para ter o Espírito Santo, não por um momento, mas habitando dentro dele, para que ele veja onde ele estava indo. Então ele diz para o anjo, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. Isso que é absurdo. Como é que um homem indo contra a vontade do Senhor Deus ainda diz que não sabia que alguma coisa vai acontecer? O Senhor Deus vai mandar um anjo, vai fazer cair uma rocha, alguma coisa vai me impedir de fazer. Porque o próprio Criador me fez saber da verdade, me fez saber da sua vontade. Assim estava eu, irmãos. E amigos que me escutam. Testemunho verdadeiro. Eu vinha com Balaão, com o meu coração. Ah, eu fiz tantos cursos superiores. Ah, eu comecei aos 4 anos de idade estudando, arregalando os olhos, como que eu faço isso, como que faz não sei o quê. Mas nunca tomei uma atitude, nunca comecei, só estudando. E agora que foi determinado por revelações e por tudo que o meu caminho, o Senhor Deus me fez saber, o teu caminho é assim. Como é que a minha alma ia caminhando, como Balaão foi caminhando em cima da jumenta? Como é que a minha alma foi ainda cheia de estultícia? Pensamentos pecaminosos que eu digo, é como isso, como Balaão, é pensando em recompensas, pensando nas coisas desse mundo, adorando demais as coisas desse mundo. Desceu um anjo, irmãos. Como desceu para Balaão, desceu para mim, da parte do Senhor. Só a jumenta não falou porque eu não estava em cima de uma jumenta. quantas coisas que o Senhor Deus fez a vida inteira, isso é como se fosse a jumenta falando comigo. Olha aí, amados. Entre aspas, de forma figurada, eu posso dizer que até uma jumenta já falou comigo. Desde os 4 anos de idade, meu testemunho é longo de coisas que aconteceram que poucas pessoas na face da terra viveram. É como uma jumenta dizendo: tu não tá vendo? Tu não tá vendo a tua estultícia? Busca Cristo. Não tá vendo a quantidade de pregadores, pastores? E eles conhecem a tua vida. Tu não tá vendo que tu tiveste sonhos, coisas sobrenaturais? Então é o que eu digo, é muito fácil uma pessoa que não quer dizer, tá mentindo, isso é imaginação, mas ela não vem experimentar como cientista, comprovação, se ajoelhar, em vez de ficar aí criticando ou fazendo filosofia, se ajoelhar é bem simples, a fé mais simples que existe. Se ajoelhar para esse Senhor, fazer uma oração pequena, dizer: Senhor Deus, olha, eu não creio porque eu não vi nada, eu sou cético. E os cristãos dizem que tu és o Senhor e que teu filho Jesus é o Salvador, e se eu não aceitar o teu filho, eu vou para o inferno, mas eu não acredito nisso, eu acho isso tudo bobagem. Um pingo de humildade para fazer isso, né? Pode começar até sem fazer isso, lendo a Bíblia 10 minutinhos por dia, 15 minutos. Pedir ajuda para um cristão é fácil criticar, mas olha só onde que está a estultícia. A pessoa não faz um teste tão simples. A pessoa não percebeu que ela está envolta num mundo de coisas realmente magníficas e tudo, e acha que tudo é normal, como eu cataloguei tudo como normal, de tão acostumado que eu estava de ver coisas magníficas, paranormais, sobrenaturais. Aí eu menosprezei aquele evento mais importante da minha vida, a descida de um anjo, um mensageiro da parte do Senhor Deus. Depois de muitos mensageiros terrestres terem vindo, tomados pelo Espírito Santo. Aquele não somente foi o mensageiro do Senhor Deus, como veio do céu, do terceiro céu, flutuando por 1 minuto mais ou menos. Eu sou cientista, eu vos dou testemunho. Quando eu falo, por exemplo, da experiência que eu tive várias vezes de projeção astral, alguém pode dizer assim: ah, mas isso aí foi sonho, foi imaginação. Que quando a gente vai dormir, a gente pode ter sonho, pode ter visões dormindo, pode ter visões acordado, normalmente é acordado. E pode ter a projeção astral, que é quando tu se encontra com outras pessoas no mundo espiritual. É o mundo onde estão os demônios. E quando tu te encontra com essas pessoas, os demônios ficam quietinhos, eles não aparecem para ti, porque eles querem que tu peque lá. E se as pessoas não estão firmes no Cristo Jesus, elas pecam nesse mundo e quando acordam não lembram. Estão indo para a condenação, para o inferno. Volto a dizer, ah, é muito fácil criticar e dizer que não crê. Mas eu digo também, faça a experiência, pergunte para este Deus. E eu, como cientista, fiz, e o Senhor Deus responde de várias formas. No caso da projeção astral, como é que se faz para saber que é verdade, que não é imaginação, se isso acontecer contigo? É simples. Tu vai falar com uma pessoa, ou vai fazer sabe lá o que com essa pessoa. Eu pequei. Eu clamei muito e continuo clamando para que o Espírito Santo do Senhor me mantenha selado, até mesmo dormindo. Eu não durmo, eu tenho um problema, mas até mesmo na cama, quando acontece a projeção astral. E o Senhor Deus tem me dado provas de que Ele está fazendo isso. Então, quando acontecer um sonho que parece muito real, tu vai saber quando é projeção astral. Sabe lá o que que tu fez, conversou ou fez com outra pessoa? Tu vai saber. Como que tu vai saber? Quando a outra pessoa vem conversar contigo e dizer se tu quer continuar, se tu quer fazer aqui no mundo também o que vocês fizeram lá no astral. Estão vendo o que eu quero dizer? Quem não crê na Bíblia Sagrada não entende isso. Que tem como comprovar? Se uma pessoa da rua vem falar comigo é porque aquilo foi uma projeção astral. Então agora eu não posso comprovar para o ímpio, o cristão, que é cristão, não quer saber disso, nem quero ensinar isso para ninguém, não deve. Também não quero ensinar sobre os demônios, só a parte que a Bíblia diz para ensinar, está tudo na Bíblia, que eles existem. Mas nós não estamos tentando provar nada, estamos apenas cumprindo a ide. O Senhor Jesus disse para ir e pregar o Evangelho, que as almas que têm que escutar vão escutar, e o Espírito Santo vai dar comprovação. Tudo isto está na Bíblia Sagrada. Os tempos estão sempre se cumprindo. Não existe reencarnação para quem não está em Cristo. Eu explico de forma clara que vocês podem comprovar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, é o Cristo. As almas, com suas desculpas, estão fazendo como Balaão, sabem da verdade. Estão manipulando a verdade do Senhor para satisfazer a sua própria vontade. A minha história é tão fantástica que não dá para passar em todas as pregações. Teria que ser uma pregação exclusiva e bem longa. Mas eu estava assim, mesmo sabendo da verdade, mesmo sabendo do meu destino, sem poder casar, sem poder ter nada. Estava como Balaão. Até um anjo desceu. E todos os eventos que aconteceram comigo é como se fosse uma mula, uma jumenta, um jumento que falasse comigo. Balaão manipulava a verdade para satisfazer a sua vontade. É impossível manipular a verdade. Cedo ou tarde, este Senhor virá a ti. Foi tentar amaldiçoar um povo, Israel, que já estava abençoado pelo Senhor. Aqui vem algo muito importante que um irmão me fez lembrar, que existem pessoas que têm unção, dons, vidência, coisas que o Senhor Deus concede, mas é para a obra dele. Até os do maligno têm unção, têm dons, têm poder de inteligência, têm tudo. Tem pessoas que têm unção, mas não têm santidade. E quando eu falo santidade, não é somente os pecados mais conhecidos. O pior pecado de todos eu estava prestes a cometer naquele dia. Já estava iniciando. É o pecado de pensar muito no mundo, se torna uma adoração. Ah, mas eu fiz curso, mas eu não sei o quê, e o Senhor determinou isso para mim. Será que não tem jeitinho? Eu estava como Balaão, dando as costas para o Senhor Deus. Ali, naquele dia, eu descobri que o Senhor Deus me protegeu a vida inteira, me amou, antes mesmo de aceitar a Cristo. Porque ele viu no meu coração que eu era de bem, não do mal, do bem. Mas aquele dia eu estava no embalo do mundo, das coisas que o maligno preparou, e eu passei a olhar mais para o mundo do que para o Senhor. E a palavra diz que quem ama o mundo não ama a Deus. Eu estava sem santidade, tendo a unção, mas não tendo santidade. Por isso que a palavra que muitos vão chegar lá em cima e dizer: ah, mas eu era pregador, ah, mas eu expulsava demônios no teu nome. Muitos assim, é porque faziam isso não porque amavam a Cristo, não porque buscavam a santidade, não porque aprovavam a vontade do Senhor, mas porque tinham a unção do Senhor. E usaram a unção do Senhor para um propósito diferente do propósito do Senhor. Os pecados nem sempre se parecem com os tradicionais, com os mais conhecidos. Adoração para o mundo, adoração para aquilo que tu quer, aquilo que tu pensa e não aquilo que o Senhor pensa. Tem muitos exemplos. Um exemplo bem simples. Vai tudo bem numa congregação quando falam mal de um irmão. Isso aconteceu comigo. Muitos não me abandonaram, mas tem uns que me abandonaram. Porque eu digo: ah, eu não posso dizer porque que eu não posso trabalhar, porque eu sou um fracassado, porque não sei o quê. E muitos me abandonaram. Então vai tudo bem. Aí quando falam mal de um irmão, o que que fazem? Fogem dele. A palavra diz: aquele que tem menos honra, esse tem que ser o mais honrado. Mesmo que seja um pecador, Não é o meu caso, nós somos pecadores, mas mesmo que seja aquele pecador que não aceitou a Cristo, aquele que desonra, mas ele está comparecendo na igreja, criatura. A palavra diz que as pessoas que creem em Cristo têm que fazer uma volta nele, buscar e amar esse irmão para que ele passe a crer. O que que faz a congregação normalmente? Foge. Não, aquele faz isso, aquele não faz isso, mas está ali, criatura. Isso é adoração do mundo, adoração dos conceitos, daquilo que o homem ensinou. Ter medo disso, daquilo que Cristo diz para não ter medo, para ir, para pregar, para buscar aquele que está caído, aquele que precisa. Ele, se ele é pecador, não aceitou a Cristo ainda, tem que buscar ele. Quando você dá muita importância para coisas fúteis, compra isso, compra aquilo, eu passei muito por isso. Quando está ocupando o teu tempo com atividades mundanas, assistindo, pode assistir filme, pode ver vídeo, mas aí tu estabelece uma sequência de novela. Tem pessoas que olham a novela do horário tal, melhor que não olhe novela nenhuma. Todos os dias, 2 horas, 4 horas de novela, melhor é que se dedique à palavra. É adoração ao mundo. Quando está à toa, descansar, lazer, diversão, isso é bom, é uma coisa, mas ficar à toa, estagnado, e criar um hábito, não é só um dia, criar um hábito, jogar dias e dias. Eu fiz isso na minha vida. Jogar dias e dias fora, sem querer fazer nada. Tem que buscar a palavra. Quando sabe da verdade, as leis, os preceitos do Senhor, como a vida realmente é, pode não estar dizendo: Senhor, eu não gosto, eu não quero saber. Pode não estar dizendo isso. Mas os seus pensamentos, os seus atos estão dizendo isso. É muito importante nós entendermos que precisamos buscar constantemente a vontade do Senhor para que o Espírito Santo dê entendimento. Esse esforço, essa busca, é só aqui que nós estamos na carne. A carne é pesada. Depois é glória, é vida eterna e abundante. Lá na glória, no primeiro momento, um corpo glorificado, uma mente limpa, um entendimento perfeito. A palavra diz: nós vamos receber do Senhor um entendimento pleno de todas as coisas. Se numa congregação rejeitam um porque ele é fraco na fé, ou porque é desonrado, ou porque é pecador, ou não sei o que, é um exemplo clássico. Imagino que não entenderam quem é Paulo. O exemplo de Paulo. Após saber da verdade, Paulo foi buscar a verdade, entregou-se totalmente para Cristo, custasse o que custasse. Não tem essa de: olha, hoje eu estou bem, vou confiar na carne, o que me dá dor eu não quero, vou rejeitar. Não, isso é muito incômodo, não vou falar com aquele irmão, não vou ajudar ele. Os mais fracos na fé. Não, é saber que bem e mal existem, o Salvador existe. É diferente, é se entregar para a vontade do Senhor. Faça isso e ponto final. Se tu vai viver, se tu vai sofrer, se tu vai morrer, o que importa é glorificar o Pai, glorificar o Filho, o nosso Deus. Isso nós entendemos quando nós prestamos atenção no exemplo de Paulo, nas cartas paulinas. É, Balaão não estava no mundo de hoje, mas ele estava se sentindo bem e tudo, não estava em grandes aflições, e aí teve tempo ainda para pensar no pecado, não é mesmo? É, pensar na recompensa de Balaque e não na vontade do Senhor. E assim, muitos que estão com carrão aí nas congregações e tudo, pulinhos, coisas bonitas, mas ficar se apegando a isso e não entender que o teu chamado é justamente ir atrás daquele fraco na fé. O teu chamado é justamente, antes de comprar o carrão, ajudar um pobre. É, escolhe um e ajuda ele, um que tu vê com mais frequência. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 28, nós conhecemos um pouquinho mais sobre a vida de Paulo. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Por que que Paulo diz isso? Porque ele fala como observando ele mesmo, para cumprir a palavra. Ele não quer receber elogios, ele não quer falar dele mesmo, mas ele fala como observando a vida dele, é um exemplo. E diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Vejam, ele não quer se exibir. Ele fala como fora dele, ele está dando exemplo. Eu ainda mais. Se dizem que são ministros de Cristo, almofadinhas aí, cristão de chinelo, ó, só porque a cidade inteira fala mal do um, não foi sentar do lado daquele um ali para ver com ele, para ajudá-lo. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Os irmãos já conhecem esse texto. Eu vou ler aqui de carreirinha, mas deviam meditar sobre esse texto. Se o Senhor Deus permitiu tudo isso para Paulo e deu esse trabalho honrado para Paulo, os cristãos têm que rever a sua fé. Será que vão chegar lá em cima e o Senhor Deus vai dizer assim: bem-vindos? Ou vai dizer: apartai-vos de mim? Versículo 24, Paulo diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aí, irmãos. O versículo 28 diz: além das coisas exteriores, ou seja, além de tudo isso que ele sofreu. Leiam e releiam essa passagem de vez em quando, para meditar. Além das coisas exteriores, além de tudo isso que ele sofreu, ele diz que me oprime, traz sofrimento para ele, o cuidado que ele tem com as igrejas, conosco. O cuidado que ele tem com os irmãos em levar a palavra, o esforço que ele teve. Hoje eu dei esse exemplo bobo, mas não é bobo, não. É bobo porque eu só dou esse exemplo às vezes. Mas já basta. Uma congregação, não estou falando mal dos meus amados irmãos. Eu gosto dos pulinhos, do teatrinho. Não é inho, não, é tudo perfeito. É para o Senhor. Eu gosto. Mas se torna inho, os pulinhos, o teatrinho, o corinho, a bandinha, por que que se torna inho? Não agrada ao Senhor fazer tudo isso e quando vem um que tem que ser salvo, ah, não, não vou sentar do lado dele, porque disseram que isso, está todo mundo falando isso. Aí vira uma panelinha. Quando a igreja foi feita para buscar aquele que está caído, vira a doutrina de Balaão. Esse exemplo é bem simples, mas agora dá para observar também aquelas grandes congregações da prosperidade, né? Em que nós vemos um sentado do lado do outro nas grandes cidades onde ninguém conhece uma vida do outro. Mas nós percebemos claramente que eles vão lá somente para pedir e receber. Eu estive numa congregação onde tinham milhares, um espaço muito grande mesmo, onde precisava de um binóculo para ver a face do outro que estava lá do outro lado. Em Porto Alegre tem uma congregação assim. E todos estavam carregando garrafinhas de plástico, garrafinhas de brinquedo do tamanho de 2 centímetros. Cada um pagou 50, R$ 100 para comprar aquele objeto. Isso não está na fé. Já é errado vender e comprar isso. E lá aquele falso pastor vendia isso e todos estavam segurando. Um segurava uma garrafinha, outro segurava outro objeto, vários objetos. Aí um deles me disse assim que eu perguntei, ele disse, não, hoje é dia dos drogados e dos viciados em álcool. Aí eu olhei para ele e disse assim, quer dizer que todo mundo aqui é viciado ou em álcool ou em drogas. E ele disse, é, hoje é dia dos drogados. E aí eu saí de lá porque... Tá certo, eles estão pedindo essa ajuda, mas eles acreditam que comprando aquela garrafinha vai mudar alguma coisa. Virou consultório de psicologia, isso é até crime. Fazer essas coisas, quem tem que fazer isso é o psicólogo. Quem tem dinheiro vai no psicólogo, se tiver algum problema de psicologia. Mas virou uma doutrina de balão, porque aqueles ministros que eram para ser ministros de Cristo estão vendendo coisas, enganando. Ensinando doutrinas que não são de Cristo. Estão seguindo a concupiscência da carne, a vontade da carne, buscando a recompensa, o dinheiro, buscando ver como que aquelas milhares de pessoas poderiam comprar alguma coisa para lhes dar dinheiro. Da mesma forma, nós observamos grandes congregações, milhares de pessoas em estádios de futebol, que é bonito de ver. Nós que somos cristãos gostamos de ver as pessoas pulando, cantando, mas nós observamos que muitas pessoas só fazem isso. Ah, vou pegar avião, vou lá num congresso, vou nisso, vou naquilo, mas aí quando passa por um mendigo, passa reto assim. Foi capaz de gastar com um avião ou armar tudo, uma roupa nova, se preparar para ir num congresso, muitas vezes distante. Ou mesmo se for um congresso na sua própria cidade, foi lá e ficou a semana inteira indo e pulando. E é pregador aqui, pregador ali, e é banda e não sei o quê. Aí quando passa num mendigo morrendo de frio, não larga nem um real. Nem para fazer como a palavra diz assim, o que uma mão faz que a outra não veja. Devia já deixar sempre um real no bolso, na calça, um costume. Passou por um pobre desse, joga assim. Não como que falta de respeito, mas para que ninguém veja. Joga na caixinha dele. Com tanto cristão que tem, por que que tem tanto pobre nas ruas? Se todos os cristãos observassem, e depois vão querer subir e ouvir do Senhor, benditos, sejam bem-vindos para o que está preparado desde a fundação do mundo. Preparado para quem? Muitos vão receber. Não, apartai-vos de mim. Então, mesmo vocês que estão em Cristo, amados irmãos, busquem a face do Senhor. Vamos meditar agora no livro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 ao 14. Meditem sempre na palavra do Senhor e cumpram, porque é chegada a hora. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guardo o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados irmãos, observem aqui a preocupação no versículo 12, onde ele diz assim: quem pode entender os meus erros? Muitas vezes eu mesmo não sei o quanto eu pequei. O quanto eu pequei. Nós somos iguais perante o Senhor. Se um irmão ou um amigo não crê em alguns dos meus testemunhos, não precisa. Creia no Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós pecamos. E se eu sei que eu pequei tanto assim, veja como é absurdo. Absurdo é o número de vezes em que eu pequei, negando o chamado. Eu podia ter sido feliz em Cristo se eu aceitasse o Senhor aos 10 anos de idade. No primeiro momento em que eu tivesse alguma razão, eu creio que lá pelos 10 anos, porque aos 4 anos de idade já aconteceram muitas coisas. Quem pode entender os seus erros? Muitas vezes nós não entendemos que erramos perante o Senhor. E olha a preocupação: purifica-me tu dos erros que me são ocultos. Quer dizer, muitas vezes eu, na minha ignorância, não percebo. Olha a preocupação de pedir para o Senhor perdão até por aquilo que eu não sei onde eu errei. Que eu vos dou testemunho verdadeiro, irmãos. Assim como Balaão se viu tão pecador a ponto de achar normal já estar falando com uma jumenta, eu me vi tão pecador um dia. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu andei dizendo que foram 3 anos, eu perdi até a noção, 2 anos. Foi recente. Eu me vi tão pecador a ponto de me encontrar numa situação encurralado, sim, por um anjo que veio por amor de mim. E quando aconteceu, aconteceu. Não tem introdução, não tem nada. Eu já estava rindo, ouvindo e falando com aquele, me comunicando. O anjo se comunicando comigo e eu com ele. Quando aconteceu, eu estava ainda em pecado. Só o fato de eu não ter dado glórias a Deus, só o fato de eu não ter agradecido, só o fato de eu ter voltado a pecar é muito pecado. Tanto pecado que me encobriu, me fez achar como um balão normal aquela situação. Saí com um sorriso amarelo, muito alegre, muitas coisas aconteceram ali, mas em parte foi muito pecado. E o nosso Deus é misericordioso. Quem não crê, creia. Este Deus é o absoluto, colocou valores absolutos e eternos. E preparou estes valores para ti. Tu já sabes que tu queres alegria. Tu já sabes que tu queres o amor. Os valores absolutos do Criador. Coisa que o homem não pode te dar eternamente. Quem não experimentou, experimente esta fé. E o Senhor Deus responderá. Quem já está nessa fé, receba com alegria. Até um anjo já desceu, é porque é chegada a hora, amados irmãos. E a palavra diz: quando estes sinais acontecerem, isso que vocês verem nas notícias, tudo, regozijai, porque a hora da vossa redenção está próxima. Muitos pensam diferente, pensam como Balaão: vou ver ainda o que que eu vou conseguir no mundo, vou ver se tem um Balaque me fazendo uma oferta, quando o próprio Criador já fez a oferta de salvação. Misericórdia, irmãos. Achar que a Bíblia é falsa. Não crer que um profeta que tenha escutado diretamente do Senhor Deus e ainda tenha saído com a sua jumenta com um coração mal intencionado. Parece absurdo, não é mesmo? Uma jumenta fala com ele. Mais absurdo ainda quando vem agora um anjo fala com ele. Não tem absurdo nenhum. Isso aconteceu comigo. Um anjo veio falar comigo. Irmãos, vocês já creem na Bíblia Sagrada? Se entreguem completamente conforme a ordem do nosso Senhor. Nesta vida aqui, não existe livre-arbítrio aqui. Aqui é uma decisão só. Escolham novamente o Senhor que vocês já escolheram, nosso Senhor Jesus o Cristo. Não é questão de prazer ou dor, bom ou ruim. Ah, mas pregador, eu sei. Mas aqui é por um tempo, não é para prestar atenção nisso. O que tiver que acontecer, se é prazer, se é dor, se é bom ou ruim, aqui é da ordem do nosso Senhor. Aqui não é questão disso. Aqui é questão de bem ou mal. É a escolha de cada um. Se entregue completamente para o nosso Senhor. Para que de uma vez por todas, quando chegar a nossa hora, nós habitemos com o Senhor nas moradas que Ele foi preparar. Em glória. Lá sim nós teremos livre arbítrio para construir casas, para viver eternamente, irmãos. Isso é palavra do nosso Deus, que é o absoluto. Quanto às promessas e à vontade do nosso Senhor, não tem nada de relativo. Pensem a respeito. Salmos 32, versículos 1 a 8. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amados, o Senhor Deus, meu testemunho é muito longo. Desde os 4 anos de idade, o Senhor Deus tem me livrado e me mostrado que não é uma questão de riquezas, de concupiscência da carne, não é uma questão de Balaão buscando mais algo desse mundo. É uma questão de que nós já ouvimos o chamado de Cristo, que temos que cumprir e buscar até onde podemos, com a pureza do coração. E temos que regozijar, estarmos contentes. O Pai está olhando quem são os seus filhos. O Senhor Deus tem mostrado para mim a sua presença. Eu me lembro desde os 4 anos de idade. Em mim se cumpriu o versículo 8 de Salmos 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. A vida inteira buscando, buscando, buscando, buscando, buscando, mas a promessa do Senhor Deus se cumpriu. O Senhor Deus me instruiu e me ensinou o caminho que eu devo seguir. E o Senhor Deus, até hoje, me guia atento com seus próprios olhos, irmãos, amigos, irmãs, amigas. Aquele anjo me conhecia. Não há nada em oculto, irmãos. O Senhor Deus conhece vocês a mim. Está observando segundo a segundo o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós intentamos. Meditem sobre a doutrina de Balaão. Meditem sobre o que é ser como Balaão, sabendo da verdade e ainda titubeando, e ainda ficar no mimimi. Meditem sobre isso e meditem também sobre a vontade do Senhor, que vocês bem conhecem porque leem a palavra. E então vocês terão o versículo 8 também, muito firme em vossos corações, porque o próprio Espírito Santo testifica que isso acontece com aqueles que amam o Senhor. instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Não importa o que aconteça aqui. O que importa é a salvação, irmãos. O Senhor Deus está guiando, está ensinando. E mais, ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor Deus está com os olhos em ti. Zeloso, ciumento. Para ter este zelo, este amor, basta fazer o que Cristo pede. Não ama mais o mundo. Ama tão somente o nosso Salvador. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus e amigos que escutaram este áudio. A paz do Senhor Jesus Cristo.